neto foi na cozinha pra pegar o instrumental. Do facão à colherinha, tudo é coisa musical. Trouxe conchas com madeira, rala, toco, lete, pá. Barril de rina e peneira, tudo é coisa musical. Hermeto foi na cozinha pra pegar o instrumental. No facão, a colherinha, tudo é coisa musical. Trouxe conchas com madeira, rala, toco, lete, pá. Barril de rina e peneira, tudo é coisa musical. Me convida pra uma pinga, eu não peso com dó. Diz com um olho só, eu tiro da seringa. Que homem que não bebe, que nega mocotão, acaba quem vê de guinga. Se pente de filó, aplante o piopão e o verrulho ali espinga. Encolhe bem do nó e vai pica menor. Assoprando uma chaleira, bateu numa bacia. Jesus, Ave Maria, era uma sinfonia. Secador e geladeira entraram no compasso. Dançou a farinheira, saleiro no pedaço. E tudo era coisa musical. Funil mandando oi, fogão gritando alto. E tudo era coisa musical. Funil mandando oi, fogão gritando alto. Chucaram de arroz e outro de feijão. No talo de uma mão, soprou a flauta que já vi. Tocava doce mão, direto ao coração. Assoprou numa chaleira, bateu numa bacia. Jesus, Ave Maria, era uma sinfonia. Secador em geladeira, entraram no compasso. Dançou a farinheira, saleiro no pedaço. E tudo era coisa musical. Funil mandando oi, fogão gritando alto. E tudo era coisa musical. Funil mandando oi, fogão gritando alto. Nesse chá de panela é que eu sentia a vocação. E que música é tudo que avô que rasga o chão. Foi Hermeto Pascoal que magistral me deu o dom de entender que do lixo ao avião tem tudo a dom. E que até pinico dá bom som se a criança não é mais, se o músico for bom. E que até pinico dá bom som se a criança não é mais, se o músico for bom. Me convidou pra uma pinga. Bateu numa bacia, Jesus, Ave Maria, era uma sinfonia. Secador e geladeira entraram no compasso. Dançou a farinheira, saleiro no pedaço. E tudo era coisa musical. Funil mandando oi, fogão gritando uau. E tudo era coisa musical. Funil mandando oi, fogão gritando uau. Fez um chucalho de arroz e outro de feijão. No talo de uma mão, soprou a flauta que já vi. Tocava mais doce mão, direto ao coração. Assoprou numa chaleira, bateu numa bacia. Jesus, Ave Maria, era uma sinfonia. Secador e geladeira entraram no compasso. Dançou a farinheira, saleiro no pedaço. E tudo era coisa musical. Funil mandando oi, fogão gritando alto. E tudo era coisa musical. Funil mandando oi, fogão gritando alto. Esse chá de panela é que eu senti a vocação. E que música é tudo que avô me rasga o chão. Foi Hermeto Pascoal que magistral me deu o dom de entender que do lixo ao avião vem tudo à toa. E que até pinico dá bom som se a criação é mais, se o músico for bom. E que até pinico dá bom som se a criação é mais, se o músico for bom. E que até pinico dá bom som se a criação é mais, se o músico for bom. E que até pinico dá bom som.